Transondor, ingressando final da 0, azul, 2719. 2719, complete a aproximação final. Chame a torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895. Salvador, boa, 2719, final da 0. Azul 2711, continue na final da 0 e reporte 3 checado e travado. Portaria abaixo travado 2719. Travou, final da 10, 2719. 2719, número 1, 0, 1, 1, 0, 9, 1, 1, 0, graus, 0, 7, 9, ajuste ao 0, 0. Depois na 10, 2719. E alternativa no 26, decimal 8, 5. 2545, 2085, ligado, bom, 8, 4. 0, 0, 8, 0, total, tá pronto o lançamento. Lançamento, reporte descida, Guardião 08. Reporte na descida, 08. November Alpha, confirma setor de sobrevoo. Apolo, Guardião 08, estabilidade de descida. De descida, Guardião 08, ajuste em Salvador 1010. Ao cruzar 2500 pés, você tem a frequência livre. Ao cruzar 2500, frequência livre, 08, traço. November Alpha, planejamento correto, confirma POB. 02 a bordo, chama a torre para acionamento, decolagem, ajuste na 0, na 0, bom voo. Ocean Air 6321, ready for taxi. We have 113 persons on board, 3 hours of fuel and alternatives, Goiânia. Tuna 21, solo os 27. Direita 21, vai chamar o 271. Vinja November, eu vou acionar e chamo o táxi. Ali, Vivita de Magu. Obrigado, de Magu. 1-2-8-1-0, Tower 118-9-5, and taxi via main apron and taxiway media. 6321. Salvador, boa, 2711, livrou. Boa tarde, 2711, Alfa Quilo Paz 3, atenta ao sinalizador. Paz 3, 271. Paulo Tan, 567 para o táxi, 57 a bordo, 320 a tonalidade, Ajuste até o ponto de espera da 10, Pátio Lins, teve ponto de espera do 1895, ajuste 1010, Sans 357, segue Airbus da Avianca com o número 2. Segue o Avianca, chama de 295, ponto de espera da 10, avançado 10, 3567, uma boa. Boa. Atendido Feira de Santana para Salvador, em condições visuais, Max Bravo Yankee 095, ajuste Salvador 1090. Salvador, boa tarde, voo número 20, passo 200, descida sem a Oscar. Número 20, identifique e desça para 2000 pés na chegada à mar e ajuste 1010. 2010, voo 20. Bravo Yankee, assine código 0242. Gente, mantenha 075. Pode apoiar o TAP? Foi TAP no 620. TAP, 620. Short runway 10 ready. Confirme. Ocean Air 6321, holding short runway 10 ready. 6321, clear to line up and take off runway 10, the wind is 140 degrees, 05 knots. Clear to line up and take off Ocean Air 6321. 2-1 November Alpha, livre decolagem da 1-7, o vento é 140 graus, 062 de nós, 8-0, 1-0. Curva esquerda, descendo para 2-1 pés, entrando. Pela direita. Inativo, pela direita, entrando. Tem que informar o cotejamento correto com o final pátio, o PLB? Gente, para o acionamento de TAC, chame torre 118 desse 95 e confirma o PLB com a mesma. Chegou Salvador, só 3155, tem informação autorização Guarulhos, nível 300. 3155, boa tarde. Autorizado Guarulhos, VP Zuluno 0, após conforme rota, nível 300. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motiver. Aciona 5576, controle 120, destino 8. Autorizado Guarulhos, nível 300, VP Zuluno 10, só para confirmar, né? Piraí, decisão base, Zulu 44 da Pagoga, a gente tem aqui. E quando dá 10, curva direita, da El, Leda, Motiva. 5576, transponder, 1208. Então, contra. 3055, alojamento correto, no 5, chame pronto. Gente, no 5, só confirmando, é, depois de um base, Zulu 44, você tem? Afirmo, é a mesma proporção. Obrigado. altitude Lima Golf vai interceptar a aproximação final. Chame agora a torre 18.95 para a instrução de seu pouso. Vitor ativo 18.95, muito obrigado pela ajuda no aerolevantamento, Vitor. Vamos para o controle, bom dia 3, boa tarde, tem uma apresentação, 7.0. 3.192, identifique, desce e mantenha o 050, chegada a Mari. Salvador Departure, Ocean Air 6321, passing 2500. Na 6321, climb to flight level 360, Arbor Departure. 360, Arbor Departure, 6321. Ativo, reportar a baixada travada, Vitorando. Controle, o Kilo Papa Mike. Prossiga, Kilo Papa Mike. O Kilo Papa Mike autoriza a subir para 1000 pés por apenas 2 minutos. Afirmativo, mantendo a minha escuta permanente. Combativo. Lima Golf confirma, prossegue final da 1-0 ou cancela e vai para 1-7? Cancela e vai para 1-7, Vitor, alô? Reporte sobre externo para o cancelamento. Reportará sobre externo para o cancelamento, Vitor, alô? Descendo 200, Alagoinha. 3217, acione identificação, desce e mantenha 4000 pés, ajuste 1-0, 1-0, e a chegada a ponto. 0, vento é 1-0 graus, 05 nós, 8-0, 9-0. Procedimento de FX2 em Salvador. Bote no lock. Pós etapa 2, eu vou reportar, 1-0. Tomás, lembrou seu velho. Ciente. Quanto tempo mais de sobrevoo já lá, que eu tô pra mais? Dia November Alpha, ajuste em Salvador 1-0, 1-0. Cheque a altitude. Marcado aqui 1.800 em November Alpha. Gente, estou recebendo 1.300 pés na sua altitude. Ok, November. Torre, o Vitor Abor solicita o cancelamento para prosseguir para 1-7. Cancelado aos 3.6, curva esquerda, base pela direita, final da 1-7, Vitor Lima Golf. Gente, curva esquerda, base pela direita, 1-7, Vitor Lima Golf. Boa tarde, Oscar confere, tem o pré-autorizado 370, copia agora a coordenação. Copia. 19966, autorizado Campina Grande, via peso Luna 0, após conforme rota, nível 370. Decola da 1-0, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Puca, transição Zipar, aciona 5007, controle 120.8. Bom, no nosso DME, o deixamento correto, reporta quando pronto. Reportará. Vitor Lima Golf já na base, baixado e checado. Gente visual, Vitor Lima Golf, autorizado girar base, livre pouso, pistão 97, o vento é 1-30 graus, 07 nós, 8-90, 90. Sente livre pouso 97, Vitor Lima Golf. Confirmando, parte 4 ou parte 5? Fátio. Estive descido em condições visuais, dando 1.500 pés, 1-0, 1-0, ajuste em Salvador. Aqui pra viagem. Para o Fátio 5, Vitor, ó. Gente. Depois, pistola 7, Vitor Lima Golf, vento 1-0, 1-0, 7-9, 8-0, 1-0. Gente, depois, 1-7, Vitor, ó. Victor Lima Golf, solo aos 39, direita, parte 5, ao estacionar a frequência livre. Bom descanso. 2, livre descida 3.000 pés, ajuste no 0 no 0, está livre da restrição de altitude na posição ITAP. 3.010, livre descida ITAP, 3.090. Ocean Air, 6321, contact 667, frequency 128.8. Enable 135.3. 128.135.3.6321, thank you. Formação Oscar. Solicita MD240 para Iliel, planta na foto. Canal 327, boa tarde, Oscar confere. Autorizado Iliel, via Golf 677, pode conforme rota. Plano Yankee, nível 240. Decola da 1-0, primeira curva direita. Segue perfil de saída da EL, transição coral. Aciona 5570, controle 120.8. Utilizado a nível 240 para Ilhéus, via Golf 677, planejante. Decola da 1-0, com a primeira curva direita, saída da EL, transição coral. Transponder 5570 e frequência do controle 120.8, Ocean Air 6327. Ocean Air 6327, planejamento correto no portão 1, no chame pronto. Chamada para o estacionamento, Ocean Air 6327. Está presente, efetua em 360 pela sua esquerda, reporta interceptando. Entendido, 360 pela esquerda, Mike para Bianchi. Afirmativo. Ou no 1.200 no setor 7. Oi, boa tarde, gol no 620 estabilizado em ADS. O no 620 continua a aproximação, reporte trem checado. Vou reportar. No 620 à sua esquerda, duas aeronaves. Primeira é um Cutialho 45 da Polícia Militar, efetuando sobrevoo sobre a estrada do Coco. Litoral Norte não vai interferir. Segundo a aeronave, está a 4 meses da cabeceira 17, um Eco 121, efetuando 360 pela esquerda, está aproximando pela 17, não vai interferir. Gente, 620. Retinha November Alpha, prossegue Veracruz. Frequência de coordenação 1 no mil pés, Índia November Alpha. Entendido, final da Ana Sat, Mike Lavianchi. Afirmo. Bolo 620, confirmo, já baixou e travou? Baixou e travou, 620. Livre pouso, pista 1-0, vento é 120 graus, 0612 de nós, ajuste 1-0, 1-0 para o gol 1-620. Livre pouso, 1-0, 1-620. Segundo 92, vai observar um Charlie 150, está agora à sua esquerda, 11 horas, a 5 milhas. A aeronave está no corredor visual, mantendo 1 no meu pé. 7392, está. Na 3217, redução de velocidade a 2209, número 3 para aproximar. 2017, na 3217. Na 3567, chama Centro Recife, frequência no 28.8, alternativa no 35.3. São 3567. Gente, autorizado o táxi, está considerando a 97, aguardando instruções. Só Mike mantém o setor. Confirme visual com a aeronave na curta da 17. Eco 121. Avisou a aeronave e tá mantendo o setor. O quilo Papa Mike. 7. Papatango Mike Bravo Yankee, livre pouso 17, o vento é 1,10 graus, 0,6 dúzia de nós, ajuste 0,90. Confirme visual com o helicóptero, posição de 10 horas. Avistando, mas estamos baixado e travado, 1,7, ficaremos atentos. Está ultrapassando já o tráfego, agora já está na posição de 9 horas. Livre pouso 17, Mike Bravo Yankee, o ajuste 0,90. Avistado agora, Mike Bravo Yankee. Novamente repetindo, baixar e travado. Gente, livre pouso. O nome 620 já está livrando, 1211 no solo aos 400. 211, obrigado. Pelo Papa Mike, quadros como número 2, sinal da 17. Número 2, no final da 17, o quilo Papa Mike. 620, segue em Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa de Juliette, 620. Ciente. Extensão do Black Bianchi, é fazer um backtrack, ok? Para o hangar do Graer. Ciente, vai livrar na Quebec e aguardar instruções. Mike Bravo Yankee. P217, senta aqui da nós, 1.80 nós na velocidade, desce a 2.000 pés, autorizado a final da pista no zero. Ok, 2070 nós, quadrado estabilizado, 3207. Palmeu Papa, Hotel Delta, Scott ID. Decree descent flight level 050. Mari arrival. No 0 no 0. No 0 no 0, ele foi no 97 do Papa Mike. Negativo. Estabilizado, ele é sexo 3192 da TAM. 3192, complete a aproximação final, chame Tony, 198 decimal 95. 295, boa tarde. Ai. Juliette, fique livre. Afirmativo, de acordo com a Juliette, fica livre, efetua o postão, toma na pronta, liga o suspect, acionamento da 315. Reporte solo controlado da 1-7. Solo controlado da 1-7. Autorizado até o Greer, quilo Papa Mike. Mike Bravo Yankee autorizado até o pátio do Greer pela pista. Prazer, Quebec. Mike Bravo Yankee. Da 3192, é a torre? Prossiga no externo, baixa pra lá. 3192, livre pouso no 0, vento 1-0 graus, 0,6 dúzia de nós, hoje no 0, 1-0. Livre pouso no 03192 da Terra. Whisky Yankee Uniforme. Vai seguir a aeronave que está à sua frente até a cabeceira 197. Tá, separação com o tráfego. Está limitado pelo LOC nessa proa. Afirmativo. Seguida 050, estádio LOC, Xeremia 3194. A pauta Delta, seu speed. 75. Roger, Xanem é 314, velocidade? 3309, que é 354. Ciente? Ciente. Salvador, 2231 no passarelo, transferiu, boa. 2231 no passarelo, identifique. Mantenha 170, foi pro de Mari, chegada Mari, chame da descida. Mari, identificou. Descendo pro 050, confere? Objetivo, chame ideal de descida. Já estamos no ideal, senhor. Esse mantém o 070. 70, 070. Pode voar na praia de TAP? Autorizado, vai, TAP. TAP, 2231. Xanem é 314, livre descida, 3.000 pés. Ajuste no 010. 3.000 pés com 1.010, Xanem é 314. Mike Bravo Yankee, eu estaciono a frequência livre, bom descanso. Solo Salvador, boa tarde. Azul 4118, com informação remota. Autorização com. T217? Prossiga, estabilizado. Torre no 895, 3217. 895, até daqui a pouco. Direita 211, 3192, boa. Pode descansar. Patrão 118, protegimento correto, no trecho em pronto. Alô, Salvador, boa tarde, 3192 Atalho, bro. 3192, boa, segue via Alfa, mantém a Cidade Juliette. Alfa, Cidade Juliette. 1620, Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, boa, 1620. Tudo mantém speed 2, sai da fase? Roger, Roger, papá Hotel Delta. Kenko uniforme, livre decolagem da 17, o vento é 120 graus, 0,612 de nós, hoje chama 090. Solo, Salvador Transtresor, tem que ser para o táxi com 226 motos, no limite 4 horas e 5, alternando, ganhamos. Solo 53, direita na 211. Direita, 1211, custa 3217. 6-3-A, 2-3-A, 3-1-4, obrigado. Papá, Hotel Delta, speed 220 north, your number 2 for lane. Ten left, heading 340. Maintain, if communicate for later. After two minutes, fly direct to tuna position to complete the final approach. That's correct. And descent initially to flight level 060. 314, apresse a livrar o 5500 pés. Quem vai cruzar agora, né? 314, obrigado. Oi, boa tarde. Whisky Yankee Uniforme decolou na sua escuta, senhor. Whisky Yankee Uniforme, contato radar na decolagem. Sobe manter o nível de voo 400. Seja ser vigilante. O senhor mantém o 400, vigilância, Whisky Yankee Uniforme. 4118 na escuta? Na escuta, se estiver, 18. De acordo com a carta, o senhor deve cruzar o nível 100 até 15 milhas. Antes disso, caso não consiga atingir, deve manter 3 mil pés até 25 milhas. Obrigado. Solo Salvador, gol 1097, autorização com nível 360, centro da Oscar. 1097, boa tarde, informação Oscar. Prepara-se sair da Arbor, Elefa aguardando. Estacionamento bom no 966, posição 10. 966, no 10, autorizado, chama táxi. Passará com o ataque, bom no 966. Fala Salvador, Xenair 6367, no 1, para acionamento na posição. Ah, chama para o push, 6327. Acionamento, chamará para o push, Xenair 6367. Fala, confirma a posição para o 3217. 3217, manter a posição, aguardando liberação do gate 10. Mais. Think they having to localize quarters here. Mais. Unity Center, 2,000 feet. 6,000 miles. Prova de informação e identificação. Até a taxa Lima para ingresso e ingresso na posição 10. Ou no lado dele. 966 grato. Papal Hotel Delta, turn right, heading 060. Yes, please to intercept the sign approach, speed 180. Right, left, port, much left, 060. Cleared, and the center part established, Papal Hotel Delta. Para 10, 3297. 3297, e prossegue com 0, braço, 3297. Tenho no meu pé, gente, na Venderal, que aguarde instruções. Mike Bravo Uniforme, nível 190, chegada à mancha, ideal de descida. Mike Bravo Uniforme. Mike Bravo Uniforme. Pode estar para o seu Delta. Peso 55 decolado ao 57, controle em 208. 208, graças. Controle em Salvador, está 3155, decolado para o da Dayão. Está 3155, contato radar, sobe e mantém o nível de voo 300 na Fé da Dayão, vigilante. 300 na Dayão, 3155. Dá para seguir na descida, 223 ou na passarela? Desça para 3 mil pés, ajuste no 010, passarela 223. 3.010. Localizador visual no 0-3-6-3, no 4. Lâmia 3-1-4, completa aproximação final, chame Tui, 1-1-8, decimal 9-5. 2-9-5, Xenemia 3-1-4, fica obrigado. Papá, Hotel Delta, complete final approach. Contact tower frequency 1-1-8, decimal 9-5. Sim. 3-1-5-5, solicita a Leda, visual do setor. Foi Leda 3-1-5-5. Leda, direto, graças. Sarah, good afternoon, Papa Romeo, Papa Hotel Delta, Southwest, Localizer 10. Roger, continue on approach, report, gear down and lock, you are number 2, approach your runway 10. We can do that, okay, our intention is cancel all your flight plans to make a right base runway 17. Confirm. Our intention is cancel all your flight plans to make a right base runway 17, is possible that? Roger. We will check, but... Until now, it's possible. Confirm on auto marker to consult to your ILS plan to fly visual to runway 17. I'm going to report to auto marker. Thanks a lot. Solitor 231, redução de velocidade a 170 nós, segue como número 3. O número 2 está à sua posição de 12 horas, já reduzida, é um feno passando duna. gente vai reduzir então o 223 zona na sequência do feno. O primeiro é o avião, o segundo é o feno, senhor. Isso, o avião já passou externo e o feno está na induna. Beleza, obrigado. Esse é o 2010, autorizado ILS. Passarei do 223 zona. 2231 a 2000 pés, está livre o ILS, reduzindo para 170. Whisky Yankee e uniforme, no centro Recife, no 288. Alternativa 135 decimal 3. 1907, projeto correto, reporte com o ponto. É, reportar a Gol no 0 na 7. Sierra, boa tarde, no Pátio 4. Confirma a intenção de voo, informação em curso é ótica. Manati, decola da 1-7, primeira curva à direita, segue corredor axé, 1-1000 pés. Aciona 0135, controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 95. Torre Salvador, voo 1966, Ponte Pereira da 1-0, pronto. Quanto tempo Ponte Pereira da 1-0, 9-6? Ponte Pereira da 1-0, voo 1966. No destaque, chame torre 118 decimal 95, meu voo. Porto Delta, you are able to perform a short right base, right turn to runway 17. We have another traffic approaching Duna position to runway 10. Okay, we're going to proceed to landing runway 10. Roger, then proceed to runway 10, wait for landing clearance. Alright, we're going to do that. 6314, solo 02, direito no 211. 211, ótimo, né? 6314, obrigado. E vai sonar chame táxi, hotel Juliette Serra. Passado do 2231, intercepto o localizador, complete a aproximação final. Chame torre, Salvador, 118, decimal 95. 1895, obrigado. Telema 314, boa tarde, segue bem Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, Juliette, Telema 013. 02, aproximando 1-0, aguarde para o salivo. Pode dar para o salivo, 2231. Papa Romeo, Papa Hotel Delta. You are clear to land on runway 10, wind is 140 degrees 06 knots and altimeter setting 1010. Clear to land on 10, Papa Hotel Delta. Juliette, Salvador, Xenair 6337, acionado, próximo aeroportáxi, CLB 101, alterna Salvador e autonomia 3 horas e 28 minutos. Só 3155, chama sempre do Recife, frequência 1251, alternativa 133.25. Recife 13325, muito boa tarde. Tá. 8.95, Xenair 6387. Papa Hotel Delta, good afternoon. Approve a taxi via taxiway Alpha, then Juliet, then April. Report taxiway Lima. Questionamento, Golo 097, posição 4. Golo 097, no 4, atento a Avianca na Índia, coordenação com a equipe de sala, chama táxi. Coordenação, atento a aeronave na Índia, livre, pushback, questionamento, Golo 097. 966? 966, aliar e manter. Muito obrigado, senhor. Bravo Uniforme Delta 3000 pés, ajuste 10, 10. Dois, dois, três, um, direito no 211, no solo 07. 211, obrigado. A linha aí mantém a cabeceira 107. Gol 1966, livre decolagem da 10, venta 1, 10 graus, 079, ajuste 90, 90. Livre decolagem, gol 1966. Para onde atora, do Weber Alfa. Observa da 10, pronto, esse é 637. 1-1-8-9-5, torre. Ajuste no 0, 1-0. One 8 7, aliar e manter no 0. Ali mantém 1-0, aqui na 6-3-8-7. Tower, direto, maintain hold point of taxiway Quebec. Voo 1966, decolar 208, controle 1208, bom voo. 208, boa tarde. Boa tarde, Azul 2789. Azul 2789, sua identificação. Realizada a chegada a Mari, no ideal desce a 4 mil pés, ajuste no 0 no 0. Confirmando, Mari, estamos passando a Lagoinha agora. Cada bom fim. Bom fim, não perdemos o contato com o Recife, mas eu direto com o Salvador, ciente da informação óbvia. Controle Salvador, muito boa tarde, com 1966. Curva esquerda 2000. 1966, contato radar. Saída Puca, sobre nível de voo 370, vigilância. Puca 370, sobre vigilância, gol 966. Tô confirmando a saída, você é 1-2, né? Afirmo 1-2. Ok, Aqui no temporizador. A destino Manati, mantendo condições visuais direto plataforma. É poste 20 milhas de Salvador. Reporta 20 milhas de Salvador, oficial. Mike Bravo, uniforme, delta 2 mil pés, autorizado a final da pista 1-0, ILS X-Ray. Autorizado, ILS, Mike Bravo, uniforme. Oxenê, 6327, livre decolagem da 1-0, vento 130 graus, 0,62 de nós, oxenê, 0-0. Livre decolagem, pista 1-0, oxenê, 6327. Número 1097, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 010, bom voo. 1010, 19, em Índia, bom, 019. Pode prosseguir para a posição para já informei a infraero, mesmo está informando ao fiscal do PAT, peço que mantenha a posição e siga o sinalizador dos 231. 3-1. Ação de identificação, autorizada a chegada da Mari, desse mantém nível de voo 050. Torre Salvador, Xenero 6327, decolado, passando 1200, não se escutar. 6327, contato radar na decolagem, saída da EL, sobe e mantém o nível de voo 240, serviço de vigilância. Saída da EL, certifica nível 180 como final para o Xenero 6327. Mantém, sobe e mantém nível 180, 6327. Autorizado, nível 180, Xenero 6327. Do Mike Bravo de Bob. Mike Bravo uniforme, complete aproximação final, chame torre, frequência 118, decimal 95. November Alpha. Condição de negativo. 360 pela esquerda, repórter interceptado. 360 longo. 360 pela esquerda, longo, repórter interceptando, vindo do braço. Salvador, Papa Tango, Mike Bravo, uniforme. Mike Bravo, uniforme, confirme. Prossegue para 1-0 ou para 1-7? Autorizado, 1-7 da presente, condições de automatizar e propõe. 7, mantenha o final da 1-0 e aguarde. Índia Novembro foi autorizado, final da 1-7, repórter interceptando aí, final de 1 milha. Ativa a final da pista 97, interceptando o Indiano Liberal. Indiano Liberal foi 1-1010. Gente, 1010, Indiano Liberal. Mike Bravo uniforme, reporte sobre o externo para o cancelamento. Vai reportar. Bravo uniforme, confirma, é parte 5? Negativo, é parte 5, lugar a Baité. 7, parte 5, lugar a Baité. Uma milha, Indiano Liberal Alfa. Indiano Liberal Alfa, livre pouso, pista 97, o vento é 130 graus 059, hoje no 010. Livre pouso, Indiano Liberal Alfa. tudo externo, combate está travado. Mike, Bravo. Está presente, cancelado. Aos 1-5, curve à esquerda, base pela direita, final da 1-7. 1-1500 pés, aeronave Charlie 150, já 1 milha da cabeceira 1-7. Mantenha a separação. Tem contato visual com o tráfego. Mike, Bravo, ele fala. Mike Bravo Uniforme, informa que a aeronave talvez tenha que efetuar um backtrack para liberar a pista, então enquadre-se como número 2. Tá certo. Zulu 2789, livre descida 2000 pés, autorizado a livre da restrição na posição pelo. Porte estabilizada na final da pista 1-0 em Salvador. Presente livre das restrições, descendo para 2000, reporte não estabilizada. Final do X-Ray no 10, no 2789. O 41, o 8, bom ponto mais. A torre, o Índia November Alpha estaciona a frequência livre. Mike Bravo Uniforme, reporte na final da 1-7, embaixo travado. Mais travado, reportará na final, Mike Bravo ele cola. Golo 620. Gente, ao estacionar a frequência livre, dia número 1. 620, autorizado Recife, conforme rota, nível 3, 70, decola da 1-0, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jamo Caju, aciona 50, 70, controle 120, décimo 8. 370, rota do plano da 10 com descida, Pucajamo, Caju, 5070 e 1208, com 1620. Com 1097. Controle Salvador, gol 1097, decola na esposa, boa tarde. 1097, contato radar na decolagem, sobe o macio, nível de voo 360, centro de vigilância. 360, sem restrição, gol Cliente de visual, estacionar a frequência livre, Mike Bravo Uniforme. 010. 30 graus, 0,62 de nós, hoje no 0-0. No 0-0, livre decolagem da 1-0, azul 4-1 à noite. 418 do azul, decolar 220, chama o controle 208. 208, 419. Ano 8, decolado, arbor. Azul 4198, contato radar na decolagem. Ele mantém nível de voo 340, vigilância radar. 340 no perfil da saída, 4198. Azul 2789 no localizador, complete final, chame torre, frequência 118, decimal 95. Torre agora, 1895, 2789. No 6998, dessa 2000 pés, autorizada a final ILS X-Ray, pistão no zero. 2000, autorizado ILS X-Ray, azul 6998. 789, cheque trem. Ainda... está travado, formará o trem embaixo travado. Reporte embaixo travado, 2789. Pode voar Elefa ou Azul 4198? Foi Elefa 4198. Agradece Elefa na proa 4198. 2789, livre pouso no 0, vento 130 graus 059, 890 no 0. Livre pouso, 2789. Para nível 127, 120, Oxené 6327.